Jesus é o pão do céu, ele é o Emmanuel. Jesus convida pra com ele vencer. Ele é o pão da vida, você deve acreditar. Há um vazio que a fome e que todo homem deseja.